Ainda me lembro como se fosse hoje o dia, sentado juntos na cozinha e a casa vazia. Me aconselhava como enfrentar a vida, mostrando o lado certo, mas a escolha era minha. Lembra quando usou o exemplo da garrafa de café, pra diferenciar o bem e o mal, falava de fé. Eu não entendia o porquê a senhora tanto sofria, tantas lutas, mas sempre andava de cabeça erguida. Não sabia que futuro teria na minha infância, ainda guardo na mente aquele tempo de criança. Sentia que algo me acompanhava e me guardava, seria aquele Deus que a senhora tanto me falava. Mãe, eu gostava quando te fazia companhia, de noite ou de dia, ou naquelas tardes frias. Seus carinhos, suas palavras ainda guardo na memória. Seu sofrimento intenso só entendo agora. Grandes momentos já passamos, não esquecerei jamais. Abraços apertados me transmitiam a paz. Um ser imortal cresci pensando assim, mas pra mim sempre disse que um dia iria partir. Me orgulho daquele avental rosa que usou, como trabalhou na obra com muito amor. E vou seguir assim, sempre feliz. A semente germinou e o resultado tá aqui. Foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Foi saudade que ficou, quando completei 7 anos de idade, na volta da igreja já era meio tarde. Ninguém tinha se lembrado do meu aniversário, somente a senhora me deu um abraço. Na primeira vez que aprontei na escola, demonstrou todo o seu amor naquela hora. Sem briga, sem choros, sem desespero, apenas me pediu que escutasse o seu conselho. Prometi que isso jamais iria se repetir, mas essa história eu não imaginava o fim. Minha mãe doente, não consigo entender. Agora já não sei mais o que vai acontecer. Seu estado se agrava, sua saúde debilitada. Venceu em todas, dessa também escapa. Achava que logo se recuperaria. Esperança eu tinha, tranquilo eu dormia. Mas eu não sabia o que me aguardaria. Dali pra frente minha vida mudaria. 25 de abril de 92, numa madrugada, infelizmente ela se foi. 9 anos depois, segunda parte da história. Ha, seu filho pródigo pra sua casa volta, me esforçando com vontade de lutar. Minha querida mãe, um dia iremos nos encontrar. Somente um dia foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Somente um dia foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Somente um dia foi saudade que ficou, iremos nos encontrar. Somente um dia foi saudade que ficou.